ouvinte, sejam todos bem-vindos a essa que é a nona edição do BallersCast, o podcast destinado a falar sobre a NBA e a NFL, as principais ligas de basquete e futebol americano dos Estados Unidos. A gente está de volta depois de duas semanas de baile aí, de descanso, mas que na verdade a gente tentou gravar e tivemos alguns problemas técnicos de gravação de áudio, mas agora estamos testando aí uma nova forma de gravação e parece que vai dar certo de vez e vamos embalar aí uma boa sequência sem parar. Bom, para a gente continuar da mesma forma que vínhamos fazendo nas 8 edições anteriores, antes de começar a falar do futebol americano da NFL, falar sobre as novidades dessa semana que está bem movimentada e da rodada, eu vou chamar os nossos companheiros aqui que estão sempre participando e fazendo podcast com a gente, o Marcos Paulo Rodrigues e o Gabriel Amorim. E aí, pessoal, como é que vocês estão? E aí, Bernardo, e aí, pessoal, como é que vocês estão? Gabriel, esqueci, mas como é que você tá? É uma semana bem movimentada, né, pessoal? Bons jogos aí, boas trocas também. Vamos ver como é que foi essa semana aí nesse podcast. E aí, Marcos, e aí, Bernardo, fala, galera. É isso mesmo, muito movimentado. Nós estamos gravando aqui na terça-feira, né? Foi o dia de fechamento da janela aqui na NFL. Então tem muita coisa pra gente debater aí nesse programa. Bom. Antes de mais nada, né, sem mais delongas, na verdade, para não ficar estendendo demais essa abertura, a gente vai começar falando das notícias da Bola Oval. E nessa semana muitas trocas aconteceram, trocas importantes que mexem de fato aí com a liga, times que estão brigando por playoffs, times que estão com objetivos aí na temporada. Mas antes de falar de trocas, a gente vai falar de uma situação que mesmo lá quando a gente gravou o nosso podcast há duas semanas atrás, já estava ficando um pouco chata, maçante para quem acompanha a NFL, e agora então está pior ainda, né? O Ezekiel Elliott, running back do Dallas Cowboys, se envolveu aí num escândalo de violência doméstica, né? Supostamente ele teria batido em sua ex-namorada. E tá num embrólio aí da justiça. A justiça comum denuncia, julga o Ezekiel Elliott, e aí ele entra com recurso pela liga e já jogou alguns jogos, ficou suspenso de outros, e o efeito suspensivo utilizado ele para conseguir participar dos últimos jogos do Dallas Cowboys caiu de novo. E agora o Ezekiel Elliott tá novamente suspenso, até segunda ordem, não joga a partida do Dallas Cowboys na semana 9, que não é nada fácil, vai ser contra o Kansas City Chiefs. Tá um saco, né, pessoal, essa novela do Ezekiel Elliott aí, a gente nunca sabe quando ele vai jogar ou não, e isso também, claro, interfere no planejamento do Dallas Cowboys pra temporada. Ah, já tá enchendo mesmo, tá um pouco maçante isso, esse vai e volta. Inclusive, parece que a Associação de Jogadores da NFL já entrou com um pedido pra revisar, né, pra tentar um efeito suspensivo dessa nova suspensão que foi acionada aí pro Ezekiel. Então, outros capítulos ainda podem vir, é provável que venham, assim, né? A novela não para por aí, né? Exato. É um jogador que é, de fato, bastante importante pro time dos Cowboys. Vocês lembram, hein, quantos jogos ele já perdeu um jogo, né, nessa temporada. E mesmo com um jogo a menos, ele é o terceiro running back com maior número de jardas corridas, né? Ele tem 690 na liga. Ele tá atrás do Kareem Hunt com 763 e do Le'Veon Bell com 760. E com um jogo a menos, poderia, né, se tivesse jogado o mesmo número de partidas, tá até mais perto desses dois jogadores. Faz uma falta muito grande pro Ezekiel Elliott, de fato, ao ataque do Dallas Cowboys. Só nesse domingo aí ele correu 150 jardas, né? Não, é um jogador que, além da quantidade de jardas que ele consegue correr, é muito importante pro esquema dos Cowboys, né? Que tem um quarterback bastante móvel, né? O Dak Prescott. Ele usa bastante o fato do time ter um bom jogo corrido, não só para conseguir gerenciar o tempo ali de ataque e conseguir deixar a defesa menos tempo em campo, mas também pelo fato de conseguir jogadas ali no play action, ou mesmo facilitar algumas corridas para o Dak Prescott, que consegue também bons avanços com as pernas, né? Então, o impacto do Zeke Elliott, ele ainda vai além das próprias jardas que ele consegue correr. Mas ele também é uma peça que torna o ataque dos Cowboys mais dinâmico e mais imprevisível para ele. Essa dupla só deu tão certo na última temporada e vinha dando, né, não tão certo, mas vinha bem nessa temporada também, por essa combinação mesmo, né? Você tirar ali uma das duas peças, o desempenho claramente cai muito pelo que o Bernardo falou, né? O jogo corrido forte com o Ezequiel abre outras possibilidades para o ataque de Dallas, jogar em play action, jogar ali no option com o próprio Dak Prescott. Então a dinâmica muda muito sem um corredor que seja tão forte, né? Então, vale ver se essa suspensão vai ser mantida ainda, né? Se não vai voltar atrás de novo. E se ela for mantida, como é que o time do Dallas vai conseguir se virar no ataque com isso, né? Até porque o Philadelphia, que tá liderando a divisão, é o melhor time da NFL no momento, né? Tem 7 vitórias e apenas uma derrota. Então, o título da divisão já tá difícil. Sem o Dak Prescott vai ficar ainda mais difícil. Antes da gente passar para as trocas em definitivo, e já que a gente falou de suspensão do Zeke Elliott, vamos fazer uma ponte aí para uma outra suspensão anunciada pela NFL, o linebacker do Chicago Bears, o Gerald Freeman, né? Nem um dos principais nomes dessa defesa, dessa boa defesa do Chicago Bears, mas ele foi suspenso por 10 jogos e sem possibilidade de pagamento aí para diminuir a pena, porque foi uma segunda violação. Estava tomando aí medicamentos, foi pegando doping para poder diminuir os possíveis efeitos de uma concussão. Então fica aí também, é um outro assunto que vale um questionamento, vale uma discussão, não para agora, né? Uma discussão um pouco mais aprofundada depois, um dos grandes problemas da liga. E já que a gente está falando de Chicago Bears, para não perder o fio da meada também, anunciar uma notícia aí possivelmente positiva, né? Possivelmente definitivamente positiva, o Zach Miller, que teve uma fratura com uma complicação ali na irrigação de sangue para o restante da perna, e que teve a possibilidade, inclusive, de ter a perna amputada por conta dessas complicações, já passou por cirurgia e tido aí o risco do jogador perder a perna por conta dessa questão. Então é uma notícia boa. Oi? Eu estava vendo aqui, parece que ele passou por uma outra cirurgia hoje de manhã, estou vendo aqui o USA Today, e só que eles falam que ele está melhorando aos poucos, né? Está progredindo bem. Depois da segunda cirurgia, mas ainda há o risco, mesmo que menor, de amputação. Então, ficar aí na torcida para ele. Vamos torcer para que não aconteça de fato a amputação, que seria uma perda enorme aí. Não para a vida só do atleta, né? Mas para a vida pessoal do jogador. Bom, a gente estava falando antes de começar as trocas lá, a primeira notícia foi sobre o running back Zeke Elliott, sobre a importância do jogo corrido para esse ataque e da importância de vencer os jogos agora por conta da disputa com os Eagles, que está bastante difícil aí e ruim aí para os Cowboys, que está 4-3 na divisão. Vamos falar sobre trocas, vamos continuar aí no backfield, vamos falar de um running back e vamos falar de ídolos, né? Porque foi anunciado na segunda-feira a troca do Jay Ajayi, running back dos Dolphins, que teve uma grande temporada na temporada passada, com os Eagles. Então o Jay Ajayi vai se juntar lá ao LeGarrette Blount, que está fazendo também uma boa temporada pelos Eagles. Ele é o 11º running back em jardas da liga, mas assim, é um número bom pro tipo de jogador que ele é, né? Não é de ganhar muitas jardas, mas é de ganhar jardas importantes ali entre as descidas. E agora se junta aí ao Jay Ajayi, é uma excelente troca pros Eagles. O que vocês acham? É uma boa troca, principalmente pelo valor aí que os Eagles tiveram que abrir mão, né? Uma escolha de quarta rodada. Um cara que foi muito bem na última temporada, né? Foi um dos destaques aí nessa temporada de estreia. Apesar de não tá tão bem assim ainda, mas o time do Miami como um todo, né? Não tava tão bem. Então, a culpa do ataque não era só dele, né? Apesar dele já ter tido 2 jogos para mais de 100 jardas nessa temporada. E, como o Bernardo falou, vai ser uma coisa mais dividida, né? não espere. E eu, inclusive, cheguei a ler uma declaração, não sei se foi do head coach, agora eu esqueci, dos Eagles, falando que não espere que o J.J. vai começar como titular, né, no próximo jogo, no domingo. Então, eles vão dividir essas corridas e principalmente nas descidas mais curtas, né, terceira para um, quarta para uma, duas jardas, o LeGarrette Blount deve ser o principal corredor aí nessas jogadas de poucas jardas, mas de corridas de força ali pelo meio, né? O J.J. deve aparecer em corridas mais laterais, onde é preciso uma agilidade maior, que ele tem muita qualidade nesse tipo de jogada. É interessante, porque, inclusive, essa vinha sendo uma das críticas feitas ao J.J. lá em Miami nessa temporada, porque ele não estava fazendo aquelas corridas ali mais pragmáticas, né? Pegar a bola para ganhar uns 3, 4 jardas. Ele queria sempre fazer a jogada, visava a jogada de corrida mais longa, e com isso acabava levando alguns tackles ali e diminuindo a quantidade de jardas dele. E esse tipo de jogo dele vai ser muito favorecido jogando ao lado de um running back como é o... Tanto que não tem problema nenhum em levar porrada e correr pelo meio para ganhar poucas jardas, né? É uma bela combinação mesmo. Eu só ia destacar que as três trocas desse final de janela aí foram bem baratas para quem recebeu, né, os jogadores. Foram todas com baixas escolhas de draft aí e... algumas até que a gente não entende bem por que tão baixo o valor, né? Será que vem um ano tão promissor assim para no draft? Assim... E os Eagles? Pode falar. Pode ir, que eu ia colocar aqui também. É só para destacar, né? Porque os Eagles, o Carson Wentz vem jogando muito... mudando um pouquinho de assunto, né, Marcos? Vem jogando muito bem no ataque, assim... com o Carson Wentz muito bem, sendo candidato a MVP, o Austin Jeffrey cresceu com essa mudança de Chicago para Filadélfia. O Nelson Aguilar finalmente está tendo uma temporada mais consistente. O Zach Ertz é um dos melhores tight ends da liga recebendo passes nessa temporada. E agora eles adicionam uma questão que era importante para o time, né? O time do Philadelphia Eagles não estava entre os principais, estava apenas em... até que tava bem, né? O quinto time correndo com a bola, mas não tinha conseguido embalar tanto esse jogo corrido assim, né? Então acho que agora o J.J. combinando aí com o LeGarrette Blount pode fazer uma dupla que vai fazer muito estrago e vai abrir um espaço. A gente comentou, por exemplo, da importância do Ezekiel Elliott no jogo corrido pro ataque do Dallas funcionar. Quanto mais diversificado esse ataque do Philadelphia ficar, mais difícil vai ser para as defesas adversárias, né? Bom, pra gente continuar aí com as trocas, a gente vai falar de uma troca que aconteceu poucos minutos antes da gente começar a gravação aqui na terça-feira. O Kelvin Benjamin, recebedor do Carolina Panthers, também acertou sua troca com o Buffalo Bills. Ele era o recebedor com o maior número de jardas recebidas do Carolina Panthers na temporada, 475, 17º apenas, melhor recebedor da NFL, o que mostra também uma certa dificuldade que o ataque do Carolina Panthers está tendo nessa temporada. Já perdeu o Ted Jr. para um rival de conferência, que é o Saints, aliás, contra quem eles brigam aí agora pela primeira colocação, e agora ficam sem o Kelvin Benjamin. Não é assim... Eu não sei o que motivou essa troca, né? Mas ele faz falta para o ataque dos Panthers, né? Ele é o primeiro recebedor, né? Até pela envergadura dele, um cara muito alto, muito forte, consegue ser uma ameaça também na red zone, né? Agora ver, assim, como é que o time vai se virar, mas realmente o começo de temporada, né, do ataque não tem sido nada positivo, o Kenilton inconsistente, o jogo terrestre também não fluindo tão bem, então vamos ver, assim, o segundo recebedor do time, por exemplo, nem é um recebedor de ofício, né? É o running back Christian McCaffrey. Só depois vem o Devin Funches, com 357 jardas. Então... vamos ver como é que o time vai se equilibrar, né, sem esse principal recebedor agora. E é uma troca, no mínimo, questionável, né, digamos, principalmente pelo lado aí meu de torcedor dos Panthers, apesar de ele o Benjamin não ser mais o mesmo cara depois da lesão, de ter voltado bem, mas não naquele nível que ele tinha apresentado na primeira temporada. Mas ele ainda é o primeiro recebedor, né, o principal alvo pro Kenilton nas jogadas decisivas, quando precisa de procurar alguém, ele sempre procura o Benjamin, né, e agora não vai poder mais. Então, e aí, o Marcos Paulo destacou o baixo preço que os times tiveram que ceder aí para receber esses jogadores em troca. o time do Buffalo Bills já deu uma escolha de terceira e uma de sétima rodada do próximo draft pelo Kelvin Benjamin, que foi uma escolha de primeira rodada, né? E pro time dos Bills, a necessidade mais gritante, por enquanto, era de um recebedor, né? De um corpo de recepção. O Jordan Matthews, que chegou na troca ali com o Sammy Watkins, ainda não jogou tão bem. Tem tido problemas com alguns jogos de fora. Esse ataque não tá clicando muito nessa questão dos recebedores. E é apenas... E é o quarto pior em jardas aéreas, né? O Tyler Taylor, que é um cara mais conservador nesse espaço, não joga tão longo. E também por não ter muitas ameaças, né? E agora o Kelvin Benjamin pode ser aquela ameaça grande, física, bem alta, que pode disputar as bolas ali no alto sem necessariamente precisar de um passe tão preciso, né? Você pode jogar no segundo andar e esperar que ele receba a bola. E é nisso que o time dos Bills está apostando. E um time que já vem surpreendendo, mesmo sem tantas armas ofensivas, que pode melhorar mais ainda, né? Já joga na quinta-feira um jogo divisional contra os Jets, que vai ser mais interessante do que todo mundo imaginava no começo da temporada. Sem dúvida, né? Quando a gente analisava a tabela, esse Thursday Night Football era aquele que a gente pensava que não precisava nem assistir, mas... Exato. Dois times tendo um desempenho bastante surpreendente. Bom, para continuar com a questão de discussão sobre o preço, né, que os times pagaram para receber esses jogadores vindo de trocas, essa é outra discussão que leva a bastante argumentos contrários e favoráveis, né? Porque a troca do Jimmy Garoppolo, o jogador, o quarterback reserva dos Patriots, que foi agora para os 49ers por uma escolha de segunda rodada, né? Um jogador que jogou muito pouco, mas quando entrou em campo, ele mostrou ter bastante talento. Né? Mas ele mostrou ter talento, né? Então, assim, também não dá para saber se a escolha de segunda rodada foi um valor suficiente ou foi um valor baixo para ele. O fato é que ele vai se juntar ao Kyle Shanahan lá em São Francisco. Claro que não é nada para poder começar a dar resultado ainda nessa temporada, mas é um bom nome aí para a reconstrução de uma das franquias mais vitoriosas da NFL, que tem tido anos ruins aí recentemente. O que vocês acham do Garoppolo lá em São Francisco? E também, o que vocês acham, né? Porque se o Garoppolo estivesse lá em New England, provavelmente ele ia aposentar e o Tom Brady ia continuar jogando. Eu acho que de uma maneira geral, assim, claro que existem pontos aí que podem ser discutidos, mas acho que a troca foi boa para os dois, né? Analisando por diversos aspectos. Garoppolo estava no seu último ano de contrato. Algumas fontes ali de insiders da NFL diziam que as conversas para a renovação do Garoppolo com os Patriots não caminhavam muito bem. Então o Bill Belichick teve que apertar o gatilho e tocá-lo. Por um cara que jogou pouco, né, jogou 2 jogos e meio como titular, foi bem nesses 2 jogos e meio, mas que tem um espaço amostral bem pequeno, né, jogando ainda mais no sistema que é um time tão campeão e que já está tão estabelecido aí com o Belichick e o Tom Brady, fica esse questionamento, assim. Agora, se ele vale uma escolha de segunda rodada, eu acho que uma de primeira, pelo menos na minha opinião, para um cara que jogou tão pouco, é difícil, assim. Você vê no jogo, você vê qualidade. Mas tem muito quarterback que às vezes acaba entrando e substituindo por 2, 3 jogos o cara que era o titular, ou até por uma metade de temporada, alguma coisa do tipo. Vai bem, mas depois acaba não indo tão bem. Brock Osweiler é um exemplo mais recente, né? Foi bem quando substituiu o Peyton Manning, questionaram até se ele deveria se titular. Depois foi pros Texans, recebeu um contrato gigante, não foi bem. Foi pros Browns e foi cortado, sabe? Então não é garantia. Apesar de eu achar que o Garoppolo é mais jogador do que o Brock Osweiler. E caras como o Colin Kaepernick, que nem estão na liga mais, e o Andy Dalton, que é um quarterback titular, mas que não é top... Talvez nem top 15 da liga, foram escolhas de segunda rodada, né? Então, pensando por esse lado, talvez seja interessante. O que fica de dúvida é porque o Patriots agora não vai ter um segundo quarterback, né? Aquele... Já teve o terceiro quarterback trocado antes do início da liga aí, antes do início da temporada, e agora perde mais um. Se acontecer qualquer coisa com o Tom Brady, quem substitui aí? Eles não têm ninguém nem no practice squad, né? Que é como se fosse uma equipe de treinamento ali da NFL, né? Eles não estão inscritos naquelas vagas do time principal. Então, essa questão é importante, mas já tem muita gente dizendo que o Brian Hoyer, que estava nos 49ers e foi cortado, por conta dessa troca aí do Garoppolo, e que já jogou nos Patriots, já foi reserva do Tom Brady, é um nome talvez mais forte, é um cara que conhece o esquema de jogo do Belichick, apesar de já ter jogado há algum tempo, mas conhece o esquema de jogo, conhece o Tom Brady, conhece como o New England funciona, e o Belichick inclusive disse que tentaram incluir, né, não o Belichick, algumas informações disseram que os 49ers tentaram incluir o Brian Hoyer nessa troca, e o Belichick falou, não, eu não vou assumir o contrato dele, se vocês quiserem você corta, vocês cortam, e eu depois vou atrás dele como free agent, né, e é isso que deve acontecer aí. O Belichick disse que deve resolver essa situação até amanhã, até quarta-feira dessa semana aí. O Brian Hoyer deve conhecer todos os playbooks da NFL, porque é o típico quarterback reserva, né? E a informação que o Marcos levantou é interessante mesmo, porque o Patriots tinha também o Jacoby Brissett, que foi o que substituiu o próprio Garoppolo na temporada passada, quando o Brady estava suspenso e o Garoppolo machucou na partida que ele jogou, e foi bem, e agora tá tendo um bom desempenho também, na medida do possível, lá nos Colts, né? Então, de fato, né, perde um pouco de... Pé, não tem reserva lá pro Brady. Qualquer coisa que acontecer, o reserva especial poderia ser o Edelman, que também tá fora, né? O Edelman que jogou no college como quarterback. Poderia quebrar um galho, mas... Então, nem essa opção o New England não tem. Não, e você vê a qualidade que tinha, porque hoje dos três... Os três quarterbacks do titulares não, do plantel do Patriots são titulares em algum time, né? Então, exato. Você vê que é qualidade, muita qualidade, enquanto tem quarterback titular da temporada passada que tá sem time hoje. Outro indicativo, eu acho, dessa troca é que o Tom Brady não deve se aposentar tão cedo, né? Se havia um receio da última temporada para essa, de talvez ele não aguentar, ele vem dando sinais pelo contrário, né? Tá muito bem. Aguentando aí, mesmo sofrendo algumas pancadas nesse ano, o corpo dele não tá sentindo, ele é um cara que se cuida demais, né? Lançou até um livro com o método 12, né? O método dele para ter sucesso por tanto tempo aí, falando de alimentação, horas de sono, todo mundo sabe que o ritmo de vida do Tom Brady é muito regrado, então, aparentemente, não dá sinais de que vá parar nos próximos 2-3 anos, e aí é uma segurança pro Belichick trocar também o reserva que tinha qualidade, que poderia ser o sucessor do Tom Brady aí em Foxborough. O cara tá lá, o Jimmy Garoppolo tá lá há 2 temporadas, né? 3. Com essa 3. Seria... Não, essa é a quarta já. Né? Essa é a quarta? Sim, então. Mais forte ainda, né, gente? Você tem um quarterback por 3 temporadas e meia, aí junto com o seu time, conhecendo o playbook, não teria escolha melhor para suceder o Brady que o Garoppolo ali, por já estar ali há mais tempo e mais contato com o Belichick. O fato dos Patriots estarem aí se livrando é uma expressão forte até, né? Mas assim, liberando o jogador para uma troca já indica que não tem nenhuma pretensão de aposentar o Brady aí para as próximas temporadas. Se ele ficasse, o New England e o New England não renovasse, ele poderia sair e eles não ganharem nada em troca, né? Então, foi bom pra todo mundo nesse sentido. Ele podia ser o Dennis quando tava com o Rogério Ceni no São Paulo ainda. Então... Que comparação foi essa? Ele é o Rafael do Cruzeiro. Aí ficou bom, aí ficou bom. Só pra fechar aí, mais uma troca nessas últimas horas aí. Foi envolvendo o Seattle Seahawks e o Houston Texans, do Seattle Seahawks recebendo o Dwayne Brown, que é um left tackle que ficou, se não me engano, 6 ou 7 jogos aí em litígio por conta do contrato nessa temporada. Com os Texans, não estava com um clima bom aí, mas era um dos melhores left tackles aí, um dos caras mais consistentes nos últimos anos na NFL, e chega para uma linha ofensiva do Seahawks, que é um buraco completo, né? Russell Wilson sobrevive porque ele é um cara móvel, um cara que consegue se salvar nas próprias jogadas, mas é uma das piores da NFL. Se não me engano, o Pro Football Focus estava o left tackle titular do Seahawks como o pior jogador da posição, né? Entre todos os jogadores titulares aí da NFL. Então, mostra que essa proteção ao QB, né? E nessa posição de left tackle que protege o lado cego dele, que é talvez a mais importante dessa linha para proteger o seu passador, vai ser muito, muito boa aí se ele conseguir se encaixar bem nesse esquema. E aí o Houston Texans acabou recebendo o Jeremy Lane, né, o cornerback, que joga, é, né, não é o principal aí do Seahawks, mas é um bom jogador. E com a saída do AJ Bowie nessa intertemporada foi para os Jaguars. A secundária ali dos Texans precisava de ajuda, então ele pode ser interessante. E além disso, uma escolha de segunda rodada do draft de 2019 e uma de quinta rodada do draft de 2018, né? Então vamos direto, a gente fala agora dos jogos da rodada. Vamos começar lá na quinta-feira, um jogaço, um massacre do Ravens. Uma defesa funcionando bem, o ataque, mas funcionando melhor ainda, né? Ravens 40-0 em cima, pra cima do Miami Dolphins. O que vocês falam desse, pessoal, desse jogo aí, pessoal? Acho que uma das principais notas aí é a lesão do Flacco, né? Numa trombada muito, muito feia com o Kiko Alonso. Na hora ele ficou ali meio desacordado, meio atordoado, meio grogue. Saiu do jogo, mas o time dos Dolphins já estava vencendo nos Dolphins, que foi, o time de Miami foi quase inefetivo aí no ataque, não produziu basicamente nada. Isso logo depois do Jarvis Landry falar que tem que respeitar a Miami, né? Então a piada comeu solta aí nessa semana depois desse jogo. E o Ryan Mallett mais não comprometeu do que qualquer coisa, e a defesa de Baltimore voltou a atuar em grande nível. Realmente foi o destaque aí, conseguindo inclusive foi um fumble recuperado e uma interceptação para touchdown, se não me engano, aí do C.J. Mosley. É uma característica interessante desse time do Miami Dolphins, que quando ele compete minimamente no jogo, ele vence o jogo, né? Conseguiu viradas importantes para cima dos Jets e para cima dos Falcons também, conseguiu uma vitória sobre o San Diego Chargers. Está 4-3, né? Assim, não é um time que tá mal, ainda tem chance de playoff, inclusive, mas quando ele não tá bem, assim, quando ele perde os jogos, ele perde, assim, sem nenhuma possibilidade de disputa. É o segundo jogo já que eles perdem por zero, perderam também de 20-0 no jogo em Londres pro Saints. É muito interessante, assim, quando eles estão em um dia ruim, de fato é o dia ruim, né, e quando eles estão minimamente competitivos, eles conseguem vencer. E o destaque também pro Jaguars, que a gente já tinha falado, e até sobre aquela questão de ficar tentando sempre as corridas mais longas, ele terminou o jogo com 25 jardas. Se não me engano. Sendo que ele teve uma corrida, só uma corrida para 21, né? Ou 20 jardas. Pois é, todas as outras foram muito pouco efetivas, né? O Paulo Antunes, que é o comentarista lá da ESPN e torcedor dos Dolphins, né, na partida, teve uma invasão de campo de um gatinho lá, né? Ele entrou no campo e ele falou que o gato teve mais jardas que o Jay na partida. De fato, deve ter tido mesmo. Assim, pô. Percorreu mais espaço de campo do que o Jay nesse jogo. 40-0, que um massacre absurdo mesmo. E o Matt Moore foi titular depois da lesão do Jay Cutler, mas também não foi nada bem, né? Se questionava muito aí se o Cutler deveria ser titular ou não, que o Matt Moore é um reserva de qualidade, conhece o time, conhece o playbook, mas também não foi bem, não conseguiu produzir nada nesse ataque aí dos Dolphins. Agora para Vikings e Browns, uma vitória boa também, a sexta vitória do Vikings, 33-16, e o Vikings eu só queria destacar que é um time que a gente não colocava nem para playoffs nessa temporada, na nossa, lá no início do nosso podcast, lá na nossa previsão para a temporada, né, pessoal? A gente nem imaginava, e tá aí, 6 vitórias, e é líder da divisão. O Vikings é um time que vai se favorecer bastante da lesão do Rodgers aí dos Packers, né? E aí vira favorito mesmo, que tem uma defesa muito sólida. O Case Keenum, que tá administrando bem os jogos aí, assim, não tá comprometendo, e tendo uma defesa do nível que os Vikings têm, consegue vitórias, né? E vale um elogio aí ao Cleveland Browns, que teve um jogo até competitivo ali no primeiro tempo. Talvez tenha sido o primeiro jogo em que os Browns realmente deram sinais, pelo menos por um tempo, de que poderiam ganhar o seu primeiro jogo na temporada. Né? Inclusive foram pro vestiário vencendo o jogo. Isso foi uma coisa inédita. Essa foi a primeira vez na temporada que eles foram pro vestiário vencendo. Mas aí no segundo tempo a defesa foi mal, cometendo muitas faltas e cedendo muitas jardas, o ataque não produziu tão bem assim, e aí degringolou. Minnesota, que é muito mais time do que Cleveland, conseguiu vencer o jogo. O Hugh Jackson, se não me engano, tem um recorde de 23 derrotas e uma vitória, uma coisa assim, como treinador dos Browns. Então, realmente, não tá fácil para ele. Pois é, vamos passar agora para Falcons e Jets, uma vitória também do Falcons. É 25-20 lá em Nova York. Vocês querem comentar alguma coisa? É, uma vitória protocolar aí, né? Mas os Jets, mais uma vez, dando trabalho. As equipes que seriam consideradas favoritas, né? Claro que os Falcons não vem fazendo um grande ano, tá 4-3 aí, e na terceira colocação da conferência, que voltando às nossas análises lá, a gente acha que eu pelo menos lembro de ter colocado os Falcons como favoritos. É, o destaque sempre vai sendo para os Jets, que a gente achou que ia perder todos os jogos aí nessa temporada para conseguir uma reconstrução da franquia. Mas mesmo tendo perdendo a maioria dos jogos, né, tá conseguindo um desempenho bastante satisfatório. É, e como a gente destacou mais no comecinho do programa, se você que não tem mais tempo para dormir porque tem NFL, tem NBA, tem um tanto de coisa acontecendo aí ao mesmo tempo, e esperava que essa quinta-feira você pudesse não ter que ver o Thursday Night Football, eu aconselho que é melhor você assistir, viu, porque são dois rivais de divisão que vêm surpreendendo essa temporada, que inclusive brigam por enquanto por vaga nos playoffs, então acho que é melhor não perder esse jogo, que vai ser bem interessante entre Bills e Jets aí na quinta-feira. Beleza. A quinta-feira que vem tendo só bons jogos esse ano, né? Toda rodada a gente fala que foi o melhor jogo de quinta da história. Mas vamos lá, depois a gente teve Panthers e Buccaneers, um jogo muito bom dos Panthers também, 17-3. O Panthers parece que finalmente deu uma por um momento parece ter funcionado esse ataque que vem sendo muito irregular ao longo da temporada, né, pessoal? É, acho que eu destacaria aí menos o ataque, mais uma peça na defesa que voltou, né? O Luke Kuechly ficou um jogo fora por conta de estar no protocolo de concussão. Ele voltou, foram 8 tackles e uma interceptação. Ele é o melhor. Um fumble ainda. É, exato. Ele é o melhor inside linebacker da liga. E ele muda realmente o nível dessa defesa, né? Sem ele em campo, a defesa dos Panthers é uma defesa boa, mas que não é capaz de carregar o time. E quando ele está em campo, dependendo da atuação, claro, também dos outros membros da defesa, que são bons atletas, pode sim levar esse time mais longe, né? E agora vê o Saints embalando mesmo, com chances grandes de se mantiver aí essa atuada de levar o título da divisão. Então a disputa parece ter ficado, por enquanto, entre Panthers e Saints, mesmo com o Panthers ainda não convencendo tanto. É, isso você falou do Saints. Só pra falar, continuar na partida, fica o destaque aí pro James Winston, né, o quarterback dos Bucks, que voltou nessa partida depois de uma lesão no ombro e parece ainda não tá 100% recuperado dessa lesão, porque tava com alguma dificuldade ali ainda nos passes, né, e foi bastante perceptível que ele não tava confortável. E fica realmente o destaque para a defesa dos Panthers, com números absurdos, porque forçou 4 turnovers do time do Tampa Bay, né, que é lógico, em que pese o fato de que o time não tá com um ataque muito produtivo, né, o time lá de Tampa, mas a defesa do Carolina Panthers, eu acho que é o que pode dar a esperança para Carolina de conseguir ainda chegar aos playoffs. Você destacou aí, James Winston, ele tanto não tá 100%, porque ele dá dúvida pro próximo jogo, né, sofreu uma pancada ali, forçou um lançamento, então não é garantido que ele vai jogar na próxima partida, né, então preocupa aí o Tampa Bay, que sem o James Winston, se já não tá tão bem, sem ele realmente vai ficar quase impossível brigar por alguma coisa maior nessa temporada. Beleza, o Gabriel falou ali do Saints, e a gente passa para esse jogo agora, né, o Saints vencendo aí o Chicago Bears, e o Saints que é um time que ninguém apostou para pegar playoff lá no nosso início também, né, e tá aí 5-2, líder de divisão, venceu o Bears por 20-12, um bom jogo do Saints de novo, né, pessoal? De novo a defesa mostrando que melhorou muito, né? Então acho que mais do que o ataque que continua funcionando, né, mesmo tendo marcar 40 pontos por jogo nessa temporada, mas continua produzindo pontos suficientes para levar a vitória, porque tem uma defesa que não sofre mais tantos pontos, né, tá mais equilibrado, e esse equilíbrio acaba resultando num jogo até mais, menos em cima aí do Drew Brees e do do Thomas, por exemplo. É, a gente de fato não apostava no Saints, e um dos principais motivos da gente não apostar era justamente essa questão da defesa, né? E o Saints era uma incógnita, porque montou no draft dessa temporada, selecionou as peças que precisava melhorar, né? Se elas iam dar certo e quando elas dariam certo. E a defesa foi engrenando ao longo do ano, né? Ao longo da temporada, e parece que agora tá funcionando bem, não tá realmente sobrecarregando o Drew Brees. E outro ponto que tira um pouco da sobrecarga do quarterback do Saints é a dupla no backfield ali bastante dinâmica, né? Com o Alvin Kamara e o Mark Ingram, porque eles realmente dão... Os dois alternam aí, é lógico que o Mark Ingram recebe mais a bola, mas eles estão alternando aí um número até significativo de carregadas, e o Kamara recebe também aqueles passes de screen ali, então tá sendo bastante importante para aliviar o jogo ali no braço do Drew Brees, que a gente falou na nossa última transmissão de uma marca importante do Drew Brees, ela não foi ao ar, então vale a pena a gente falar aqui de novo. Ele foi apenas o quinto quarterback da história da NFL a ter 500 touchdowns, né? E nessa partida contra o Chicago Bears, ele conseguiu mais uma estatística aí para entrar na história da liga. Foi o quarterback mais jovem da história a completar 6 mil passes, e se junta aí a um grupo de apenas três, né? Ele, o Brett Favre e o Peyton Manning aí, que conseguiram mais de 6 mil passes completos na NFL. Nessa estatística, nem o Tom Brady conseguiu, né? Nessa estatística, o Brees conseguiu superar o Brady. Eles têm uma pequena rixa aí nessa questão de quem é melhor, né? Das estatísticas e tudo mais. Beleza, e agora a gente vai aí para um jogo que uniu a melhor campanha da liga, uma campanha até agora espetacular, dos Eagles 7-1, contra a campanha vexatória do 49ers, 0-8-10 para o time da Filadélfia. Uma vitória muito boa, uma vitória talvez não tão esmagadora quanto a de quinta-feira, mas muito boa, né, pessoal? O time dos Eagles segue fazendo um jogo bastante consistente. Nessa partida em específico, o Carson Wentz não teve um jogo tão brilhante como vinha fazendo, mas mesmo assim ele é consistente, né? Por mais jovem que ele seja, tá apenas na sua segunda temporada, não dá amostras de que possa cair de rendimento como caiu na temporada passada ali depois da sexta semana, né? O time do Philadelphia Eagles, que teve problemas de lesões ali na linha ofensiva, que foram até utilizadas, a fraqueza foi explorada pelo 49ers, então o Carson Wentz teve algumas, não ficou muito confortável no pocket, mas mesmo assim foi suficiente para vencer o San Francisco 49ers, né? É aquele jogo que não precisa de ter tanta inspiração para conseguir a vitória. Depois da saída do Jason Pitts, realmente, talvez esse tenha sido o jogo que o Carson Wentz mais sofreu com a pressão aí, mas conseguiu mesmo assim mais uma vitória tranquila. Depois disso, a gente teve aí uma vitória de um time que parece ter finalmente embalado, né, pessoal? O Patriots tem aí sua quarta vitória, e vitória em casa, uma vitória importante, 21-13, contra os Los Angeles Chargers. Depois também vamos destacar aí agora a vitória do Bills contra um cada vez mais enrascado e mais longe da classificação Raiders, 34-14, também jogando em casa. O time fez valer o seu mando de campo, né, pessoal? Como é que vocês viram esse jogo aí? Jogar em Buffalo é sempre muito difícil, e com esse time que tá mais consistente ainda nessa temporada, enfrentando um time dos Raiders que, pelo contrário, é muito inconsistente, né? Tem jogos excelentes, como da semana passada contra os Chiefs, em que eles conseguem uma virada espetacular e mostram o seu melhor jogo, e aí nesse último domingo não foram tão bem, sofreram muito com as interceptações, foram 4, que resultaram em 2 touchdowns defensivos, e num jogo que ficou 34-14, né, apesar do, né, se você tirar ali o touchdown do LeSean McCoy no final, era basicamente a diferença do jogo ali, eram os 2 touchdowns defensivos, né, Então, realmente, esses fumbles, esses turnovers foram muito importantes para o resultado final do jogo, para um Bills que mais uma vez traz uma defesa muito forte, muito física, e que consegue arrancar pontos aí dos adversários e levar as vitórias. O ano do Raiders está sendo bastante decepcionante, né, cara? A gente esperava que ele fosse aí engrossar ali a briga na divisão com os Chiefs, com os Broncos, com os Chargers, mas está indo bastante mal com 3-5. Já com mais derrotas do que a temporada passada inteira, né? Que foram só 4. Terminou com a melhor campanha da divisão com 12 vitórias. E essa inconsistência ela é vista até assim no estilo de jogo, né? Porque tem jogos, por exemplo, contra os Chiefs, que o ataque é dinâmico, faz algumas jogadas diferentes, consegue ter rotas ali do Amari Cooper, principalmente bem feitas, que dificultam muito o trabalho da defesa, e alterna com jogos que o time é bastante até conservador nas jogadas, mesmo tendo uma boa linha ofensiva para proteger o Derek Carr. A questão também do ataque é que não consegue acertar um jogo corrido eficiente, e na defesa os Raiders têm uma marca bastante expressiva e negativa, que a defesa ainda não conseguiu forçar nenhuma interceptação na temporada. Né? E isso faz muita falta, porque é óbvio, né? Uma defesa que não faz interceptação coloca a primeira responsabilidade de pontuação muito nas costas do ataque, não consegue colocar o ataque em boas posições de campo também, eventualmente. Então, vai ser uma temporada bastante inconsistente e as chances de playoffs a cada semana vão ficando cada vez mais distantes. Né? Essa pouca qualidade aí do jogo ofensivo dos Raiders passa muito também por uma troca de que teve dos coordenadores ofensivos, né? Que era o Bill Musgrave, que foi um cara muito elogiado enquanto ele foi aí o cara que chamava as jogadas para o ataque dos Raiders. Foi substituído pelo Todd Downing, que tem tido chamadas mais conservadoras, muito screens. Era um time que tinha nas jogadas verticais, com o Ari Cooper e o Michael Kapti ali na end zone, uma grande arma e com o Derek Carr conectando os seus alvos. Essa temporada não tem ido tão bem aí e tem tido muitas jogadas, às vezes conservadores até demais, né, que acabam limitando esse ataque, que tem muito potencial, mas que essa temporada não está conseguindo atingir. Também porque, né, sem o Latavius Murray, trouxe o Marshawn Lynch, que teve suspenso no último jogo, Johnny Richard e Darrell Washington também não conseguiram ir tão bem, né? O Washington foi um pouquinho melhor, mas não foi aquele corredor que você espera que possa ajudar bastante aí o ataque. Então fica cada vez mais difícil para esse time dos Raiders, principalmente quando o Kansas City Chiefs tem apenas 2 derrotas, né? Já tem 6 vitórias, então 3 jogos atrás vai complicando cada vez mais a vida aí dos Raiders. Beleza. A gente passa agora pro jogo mais apertado da noite, Bengals 24, uma vitória sobre o Colts, 24-23, um jogo muito apertado. Mas vamos passar para frente aí de uma vez, vamos pro Seahawks, um jogo também bastante apertado, né? Do início ao fim, bastante apertado. A vitória do Seahawks, a quinta vitória dessa temporada, Seahawks 41, Houston Texans 38. Vocês têm alguma coisa para falar aí, pessoal? Acho que uma coisa que dá para destacar aí é que o Deshaun Watson realmente mostrou que deve ser o quarterback da franquia dos Texans, né? Jogar fora de casa contra o Seahawks, né? Uma das melhores defesas da liga, contra com pressão, e conseguiram virar o jogo no último quarto. E, né, a derrota não foi dele, né? A defesa que acabou cedendo aí no touchdown do Jimmy Graham. Então ele realmente mostrou, né, numa fogueira, né, que a gente chama aí, num jogo decisivo, que ele não vai ter problemas nesse matchup, né? Não vai ser o adversário que vai definir o bom jogo dele. Ele teve mais uma bela atuação desde que virou titular, tirando ali o primeiro jogo como titular, né? Que era ainda se adaptando ao esquema de jogo. Ele tem conectado muito bem os seus alvos. Will Fuller muito bem, DeAndre Hopkins bem demais nesse jogo também. Mas apesar disso, né, o Seahawks mostrou a força aí da sua casa e conseguiu mais uma vitória com o Russell Wilson muito bem, né? Melhorando cada vez mais na temporada, conseguindo fazer com que o ataque marque muitos pontos, mesmo sem uma linha ofensiva tão boa, né? Que agora vai ter essa mudança aí. Mas o Russell Wilson se salvando muitas vezes e conseguindo conectar os seus alvos, mesmo sem muito tempo, sem muita segurança no pocket. Esse talvez tenha sido o principal jogo da temporada até aqui. Foi um jogaço, sim. Os dois quarterbacks jogando muito bem. E é muito legal, né? Como o Gabriel já falou do Will Fuller. E principalmente é muito legal ver o DeAndre Hopkins com um quarterback que consiga aproveitar o seu talento. Ele teve 224 jardas. Teve 125. Então, assim, o Deshaun Watson usa bem a sua dupla de wide receivers, né? Que é uma bela dupla. E do lado do Seahawks, o Russell Wilson, ele teve 452 jardas e 4 touchdowns. E para ter uma noção assim, da dimensão, da importância da atuação dele para esse time de Seattle, a falta de ajuda que ele tem, não só da linha ofensiva, mas também do jogo terrestre, é tão absurda que além dele ter conseguido 452 jardas aéreas e os 4 touchdowns, do time no jogo, o Seattle produziu 33 jardas terrestres no jogo. É um valor muito baixo. E dessas 33, 30 foram do Russell Wilson. Ou seja, ele é o ataque, né? O motor do ataque é ele mesmo, né? É, surreal. Seja correndo, seja passando. E aí, com esse tipo de atuação, somada aos outros bons jogos que ele fez, eu não acho que seria nenhum exagero a gente começar a pensar que ele entra aí, junto com o Brady, o Alex Smith e o Carson Wentz, na disputa aí pra MVP da liga, assim. É, só destacar uma dessas estatísticas malucas aí dos americanos gostam muito, né? Falando aí do Deshaun Watson, ele e o Carson Wentz têm 19 passes pra touchdown nessa temporada. Os dois foram trocados, né? Eram picks que o Cleveland Browns possuía e que foram trocados pra respectivamente Texans e Eagles. E os QBs dos Browns nessa temporada tem um total de 17 interceptações. Então, Cleveland não tem dado nem sorte, né? Na hora de escolher aí seu QB. E estão tirando bastante sarro aí por essas escolhas que não tem dado tão certo aí com os Browns por enquanto, né? Desgraça pouco é bobagem, né? E no confronto de divisão, a gente tem aí um jogo importante, uma vitória muito importante. Dallas Cowboys vencendo o Washington Redskins 33-19 na casa dos Redskins. E agora o Dallas Cowboys está ali 4-3, e enquanto o Redskins está 3-4 brigando ali. Vamos ver como é que vai ser essa divisão, uma divisão que está meio aberta ainda, né, pessoal? Vamos passar para o próximo, a gente passa agora para o Sunday Night, e uma vitória muito importante também para os Steelers, que conseguiram abrir uma vantagem aí na divisão, né? A sexta vitória nessa temporada, venceram o Detroit Lions por 20-15 em Detroit. Um jogo bastante interessante e importante pro Steelers, né, pessoal? Esse jogo foi o jogo... A principal atuação ofensiva dos Steelers não foi nem Anthony Brown, nem o Le'Veon Bell, pela primeira vez na temporada. O calouro Juju Smith-Schuster, né, que tá melhorando a cada rodada, teve um jogo muito bom, e ele com um touchdown bastante longo também, se igualando ao touchdown mais longo da história dos Steelers, né? E então ele foi bastante importante nessa vitória contra o Detroit Lions, e cada vez mais líder da sua divisão AFC Norte, os Steelers, né? E a rodada meio... Começou a temporada alternando entre bons e maus momentos, mas agora parece que já tá se garantindo aí como um dos principais times da NFL. Essa história toda envolvendo aí Martavis Bryant e Juju Smith-Schuster era realmente a principal história aí desse jogo, principalmente por lado dos Steelers, né? Mas, porque o Martavis Bryant deu o chiliquinho durante a semana, acabou sendo cortado desse jogo, falou que no Twitter que o Juju Smith-Schuster não estava nem perto de ser o recebedor que ele é, que ele não tinha tanta qualidade igual o Bryant, que tem tido uma temporada horrível, né? Teve dois targets na última semana, apenas uma recepção. E o Juju Smith-Schuster deu uma resposta bem enfática aí pro Bryant, né? Pro Bryant ficar quietinho, de que ele tem sim qualidade, que caso o Martavis Bryant não continue no time, né, ele poderia, assim, ser um substituto aí do Bryant. Acabou que o Bryant vai ficar, né? Tinha uma especulação aí nessa terça, até essa terça-feira. Acho que ele poderia ser trocado, mas os Steelers fizeram questão de mantê-lo no plantel. Até porque esse posicionamento, essas atitudes fora de campo diminuíram bastante o valor do Martavis Bryant, que é com certeza um quarterback de qualidade, né? Mas que ninguém vai querer um cara tão problemático igual esse no elenco, ainda mais quando ele não está produzindo, né? Numa temporada tão fraca como o Martavis Bryant tem tido. Beleza, vamos passar agora para o jogo desta segunda, então. Uma vitória importante para o Kansas City, que voltou a vencer. O Chiefs venceu aí o Denver Broncos por 29-19, um jogo marcado pelo grande número de turnovers, né, pessoal? É, o Trevor Siemian, principalmente, teve 3 interceptações, né? Não conseguiu passar nem das 200 jardas. Um quarterback que a gente estava até um pouco animado com ele no início da temporada, né? Com a postura dele dentro de campo, realmente comandando o time dos Broncos. Mas vai deixando claro aí que não é esse quarterback aí, nem para os Broncos e talvez para nenhum outro time, né? Muito... Pode anular todos os elogios que a gente fez nas primeiras semanas, porque ele realmente foi o ilusionista, né? Enganou todo mundo, parecia que ia ter um progresso grande, mas voltou a ser aquele cara inconsistente, lançando bolas desequilibrado, fazendo escolhas muito ruins, jogadas em que ele poderia correr. Aconteceu isso duas vezes, né? Jogadas em que ele poderia correr para conquistar o first down, resolveu fazer um passe desequilibrado, sem plantar os pés, lançou a interceptação muito fácil. Aí foi pro Marcus Peters e a outra... Ah, não vou lembrar, mas aí o Kansas City conseguiu a interceptação. Então, se tinha alguém empolgado, se tinha alguém achando que ele poderia, enfim, substituir aí como quarterback da franquia o Peyton Manning, parece que não vai ser ele não, né? Demonstrou muitas falhas para um cara que já tem algum tempo na liga, se não me engano, terceira temporada, não poderia ser, né, Bernardo? O ataque dos Broncos segue sendo o ponto fraco e nem a defesa tem funcionado, né? Porque os Chiefs erraram também, né? Não foi um jogo perfeito. O Kareem Hunt, por exemplo, que vinha tendo jogos muito consistentes, ontem teve 22 carregadas para 46 jardas. Então não foi um grande jogo do running back calouro, uma das sensações desse ataque dos Chiefs. Mas foi o suficiente para vencer os Broncos, que realmente estão fazendo uma temporada bastante ruim. E o Marcos falou aí na chamada dele sobre o jogo ter bastante turnovers. Tem um dado até curioso, né? Porque teve uma interceptação sofrida, né? Mas o Alex Smith não foi o responsável por ela. Foi o Tyreek Hill, wide receiver, que lançou uma interceptação aí no jogo. Uma trick play ali do Kansas City Chiefs que deixou bem claro que, por mais que ainda possa haver qualquer... Agora não existe mais desconfiança com o Alex Smith, né? Mas se tivesse a desconfiança que tinha em relação ao início da temporada, o Tyreek Hill não é uma boa opção para substituir ele. Ousado é o mínimo para fazer essa jogada, né? Porque foi um... bizarro, né? Bizarro. Com a mão, se não me engano, o Tyreek Hill nem canhoto, lançou com a mão errada. Pegou a bola no colo do Jonathan Stewart e ficou até meio sem saber o que fazer. Quando recebeu o passe, parecia que era o chuveirinho do companheiro, né? Tão esquisito. Ficou até meio sem graça de fazer a interceptação, tão fácil. Então, pra gente fechar a parte de NFL, que já tá bem longa aqui no nosso podcast, e em alegrar o ouvinte que gosta mais da NBA, a gente vai passar a semana 9 da NFL, que começa na quinta-feira. Lembrando que Patriots, Browns, Steelers, Chargers, Bears e Vikings descansam na rodada, não jogam na semana 9. Então, Bills e Jets, jogo que a gente já falou muito aí na quinta-feira, abrindo a semana. Não se engane, você que não está acompanhando a temporada, vai ser um jogo bom de assistir. Colts e Texans no domingo, Bengals e Jaguars, Buccaneers e Saints, Rams contra Giants, Falcons contra Panthers, Broncos contra Eagles, Ravens contra Titans, Cardinals contra 49ers, Redskins contra Seahawks, Chiefs contra Cowboys no Sunday Night Football, Raiders contra Dolphins e no Monday Night Football, Lions contra Packers, aí fechando a semana 9. Bom, então a gente vai começar a falar da NBA aí, falar da bola que fica nas quadras. Inclusive, a gente tá gravando aqui a 7 minutos de começar o Oklahoma City Thunder e o Milwaukee Bucks. E... então a gente precisa correr com isso aqui, pessoal. Mas é... brincadeira, né? Vamos dar o tempo necessário, até porque a gente ficou 2 semanas fora, tem que fazer análises importantes para o cara continuar ouvindo a gente. E a gente começa aí pela análise, porque começo de temporada é sempre complicado de ficar fazendo inferências, né? Deduções do que cada time pode oferecer. Claro, tem jogador que ainda nem estreou, tem jogador que machucou, e tem times que ainda estão se ajeitando. 7, 8 jogos ali para algumas equipes é muito. 10% ali, mais ou menos, do que ainda tem para ser jogado nessa liga. Mas, claro, né, alguma coisa do desempenho atual já diz algo do que pode acontecer nas próximas partidas. Então, a gente vai fazer uma análise dos power rankings atualizados aí que a ESPN americana divulgou. E vamos falar das equipes que estão aí liderando esses power rankings, né? Tem algumas surpresas ali, outros nem tanto. Bom, vamos então começar na primeira colocação. O time do Houston Rockets é que lidera esse power ranking. O time está com um recorde aí de 5 vitórias e 2 derrotas. Lidera a conferência. E na verdade não, desculpa, tá 5-3, né? Porque o power ranking tá um pouco desatualizado. Quem lidera é o Memphis. Mas enfim, na semana anterior ele tava em primeiro e continuou em primeiro aí nos power rankings. O que vocês estão achando do desempenho desse time do Houston Rockets? Se tá acertado, se melhorou em relação ao ano passado? Apesar da campanha por enquanto positiva, né? Basquete aí, o jogo ainda não tem sido tão convincente, né? O que era de se esperar. A gente falou de times que mudaram peças importantes: Houston, Oklahoma, Minnesota, Boston. E a inconsistência, né? Não tanto as vitórias ou derrotas, mas a inconsistência do jogo ainda é uma questão nesse começo de temporada, né? O time dos Rockets perdeu alguns jogos aí, perdeu pro Philadelphia, inclusive, ontem, segunda-feira, né? Mas continua com uma boa campanha aí e o time vai se acertando. Saíram peças importantes, o Beverly e o Williams, por exemplo. Então, sem o Chris Paul machucado, precisa ter um novo arranjo aí de como é que esse time vai funcionar. Mas continua, pra mim, sendo um candidato. Acho que não vai ter muito erro, não. Quando as coisas clicarem aí, vai ficar mais fácil. As vitórias vão vir até mais fáceis pro time dos Rockets. É importante a gente destacar desse time aí, eu vou só destacar isso, que é um time que está cada vez mais entrosado ali com todo o pessoal. E vale destacar também a entrada do Nenê, né? Foi poupado aí nos primeiros jogos, mas vem entrando bem quando é acionado. E a gente sabe que o Nenê é um cara que, principalmente ali pro final da temporada, já nos playoffs, é um cara que pode ter uma, devido à sua experiência já da liga, pode ter uma carga maior. Então é importante destacar que o Houston deve sim preservar esse cara e ter um cuidado maior. Ano passado ele vinha sendo preservado, tinha um grande cuidado com ele durante toda a temporada, e numa bobeira ali, um lance, claro que não tinha como prever, infelizmente perderam ele ali no meio dos playoffs e fez falta no final das contas, né? O caso dos Rockets, para usar aqui um jargão batido do futebol brasileiro, é aquele, né, assim, se não tá jogando bem, pelo menos tá ganhando, né, e é melhor mudar, consertar as coisas com o clima de vitória do que com o clima de derrota. O outro time aí, seguindo aí no ranking da ESPN, é o Golden State Warriors, né, tava na terceira colocação no ranking da semana passada, agora subiu para a segunda posição, porque começou mal, mas parece já agora ter reencontrado o caminho, não das vitórias, né, porque vinha vencendo também alguns jogos, mas principalmente encontrado o caminho do time que encanta mesmo de ver jogar, né, com pontuação alta, um jogo bastante dinâmico, rápido. Eu tava vendo uma estatística que nas últimas, se não me engano, 2 temporadas, o time dos Warriors, acho que tiveram duas derrotas em casa, alguma coisa do tipo, e só nesse começo de temporada tiveram três, né? Então, apresentando um pouquinho de inconsistência, mas o que serve para os Rockets serve também para os Warriors, né? Isso é muito, tem muito mais a ver com o começo de temporada, e a gente pode dizer a mesma coisa também, por exemplo, para os Cavaliers, que a gente vai falar mais para frente. É, essa inconsistência aí numa temporada tão longa, né, com 82 jogos, é natural e até nem chega a ser um grande problema, né? Para um time que está focado muito mais em ser campeão, não mais em bater um recorde que eles já conseguiram bater há duas temporadas de 73 vitórias em temporada regular, agora é manter o crescimento e chegar bem na hora importante ali dos playoffs. Então acredito que, assim como o Houston, que a gente já disse, não é de se preocupar aí já ter essas derrotas no começo da temporada, porque no último jogo, por exemplo, as coisas já funcionaram melhor, o Draymond Green foi bem, o time começou a funcionar melhor aí. Então, também uma equipe que deve estar lá em cima, que com certeza vai estar lá em cima, vai brigar, pra mim, ainda é favorito pro time. É, vale destacar esse início de temporada aí do Warriors, uma coisa que a gente falou que semana passada, mas não saiu, que é um time que todo mundo vai vir pra cima com muita força e todo mundo querendo bater esse time mesmo, né? É o time odiado do momento, vamos dizer assim. E é um time que ele foi muito marcado nesse início por causa de expulsões, por exemplo. Teve um jogo que teve Duran e o Steve Curry expulsos. Depois teve a briga do Damon Green no jogo contra o Portland. Contra o Washington, contra o Beverly Bill. Ah, é. Isso, contra o Washington. E é um time que não tá acostumado a passar por grandes adversidades e quando passa meio que perde a cabeça, vamos dizer assim. Mas é um time muito bom, que já teve grandes jogos aí. Vale destacar que o jogo contra o Pelicans, por exemplo, um jogo bem pegado. O Pelicans chegou a abrir 17 pontos de vantagem e o Golden State foi lá, conseguiu buscar. Mas é isso, vai ter irregularidade. A temporada é muito longa para você não ter uma irregularidade durante todo esse caminho. É um time muito bom e que a gente sabe que vai chegar num lugar, não tem por que se desgastar tanto agora também. É, então continuando no ranking, né, que até agora tem poucas surpresas. A gente esperava mesmo que esse time estivesse lá em cima. Esse é um dos que a gente esperava que estivesse lá em cima, é o San Antonio Spurs. Mas aí, igual a gente já estava conversando antes da gravação aqui, mas eu acho que é uma dúvida pertinente para comentar no ar, né? Onde está o Kawhi Leonard, que nunca volta e a gente nunca sabe se está melhorando, como é que está o andamento da lesão dele. Ele faz falta para os Spurs, né, que mesmo tendo vencido alguns jogos, no dia anterior à nossa gravação, por exemplo, ele foi vencido até com certa facilidade pelos Celtics lá em Boston. No mínimo esquisita essa situação, né? Já tá abrindo espaço até para algumas teorias bizarras aí, bem inventivas da galera, mas né, tem que esperar agora e torcer para que ele volte, né? Porque ele é o principal jogador dessa equipe. E torcer para que o time San Antonio fique cada vez mais forte. Para quem gosta de basquete, né? Todo mundo quer que os times estejam o mais forte possíveis para disputar os melhores jogos aí para a gente poder acompanhar. É, isso não tem muito o que falar, né? É um time de grupo, mas vale destacar a falta que o Kawhi faz. É o líder dessa equipe depois da saída do Tim Duncan e não tem como. Acaba só uma com esse time. É só um jogador aí que teve duas temporadas com a camisa do San Antonio não tão boas aí, mas que agora vem melhorando muito, que é o LaMarcus Aldridge, né? Isso, ele até brolho aí na intertemporada, não sabia, ele aparentava estar um pouco insatisfeito com a situação dele, porque a gente sabe que o Popovich adequa muitos jogadores ao estilo dele, né? Mais do que o contrário, mais do que ele adequa o estilo dele aos jogadores. Então ele não estava se sentindo tão confortável, porque ele não tinha tantas bolas. No Portland, por exemplo, ele era o cara que fazia os chutes, que tinha aquelas jogadas de, né, de mano a mano, um contra um. E no San Antonio ele quase não fazia isso, né? Só que ele começou com o Popovich, parece que assumiu aí a culpa pelo mau aproveitamento dele. E nessa temporada ele já tem tido a melhor média da carreira, né? Com 23 pontos, 0.6 pontos por jogo. Também por conta dessa ausência do Kawhi, mas porque mudou esse estilo um pouco, né? Tá conseguindo fazer mais essas jogadas dele, esses chutes, esses fadeaways, esses jump shots que ele tem, que são às vezes letais, né? Muito difíceis de marcar. Que estavam inibidos por esse esquema San Antonio, que que é muitas vezes mais forte do que um nome ou outro. Então, com a saída do Tim Duncan, ele era o sucessor, digamos assim, do Duncan, mas o Popovich precisou reconhecer o erro, abrir mão aí de algumas coisas, algumas convicções dele. Parece que o Lamarco está mais à vontade, e isso é bom demais, porque a gente sabe que ele é um cara que, junto com o Kawhi, ele são os principais nomes desse time, né? São os jogadores que têm mais qualidade, se precisarem aí nos jogos decisivos. São eles que podem decidir mesmo, são eles que têm qualidade para vencer os jogos para a equipe do Spurs. Bom, a gente falou das três primeiras posições aí do ranking, né? Com Houston Rockets, Golden State Warriors e o San Antonio Spurs, até aí nenhuma surpresa. Agora na quarta colocação, talvez venha aí a primeira grande novidade ou time inesperado nesse Power Ranking da ESPN. É claro que a gente sempre lembra, né? Tá na terceira semana desde que começou a NBA, então não quer dizer muita coisa, mas de qualquer forma, o começo dos Clippers, que é o quarto colocado no Power Ranking, e do Blake Griffin, né, que agora com a saída do Chris Paul é o dono monopolizador aí da franquia, realmente é bastante surpreendente positivamente, né? Eu vou só destacar uma coisa, que é o poder do Blake Griffin sadio, né? O quanto ele pode influenciar um time quando ele tá sadio. Ele vinha aí de duas temporadas machucados, é isso? É. Não toda temporada, mas ele perdeu boa parte das duas últimas. Isso. E que fez enorme falta pra esse time do Clippers. É claro que o time do Clippers não vai brigar. Não é aquele time que a gente coloca, esse ano vai brigar por título, não. Mas, pô, o desempenho do Clippers estava sendo ridículo na temporada passada. Se ele continuar sadio, a gente tem um vislumbre de alguma coisa que possa dar certo e pegar playoffs aí, quem sabe passar da primeira rodada de playoffs. Blake Griffin mais Blake Griffin, né? Mas a par desse destaque individual dele, que realmente teve uma subida de produção bem grande, muito por conseguir estar em quadra na maioria dos minutos. É falar dessa coisa que os Clippers têm mostrado, por enquanto, de ser um time bem definidinho, assim, né? Você trouxe o Patrick Beverley, que é um cara que marca muito bem, que, por exemplo, no primeiro jogo da temporada, conseguiu anular aí a novato sensação, né? O novato mais falado, pelo menos, no Lonzo Ball. O Teodosic acabou tendo uma lesão, mas é um cara que pode ajudar ele na questão dos passes, assistências, que na pré-temporada demonstrou muita qualidade. E até um entrosamento surpreendente com o DeAndre Jordan. E aí o próprio Jordan, naquela função dele de garrafão, de pegar rebotes, de pontuar ali dentro. O Gallinari, que sempre foi um cara muito cooperativo, né, que sempre ajudou muito o time. Então, como o Marcos disse, né, que vai brigar provavelmente. Mas se as coisas continuarem funcionando, dependendo de uma lesão ou outra, uma ausência ou outra de algum rival ali do Oeste, pode acabar beliscando aí, talvez buscar uma semifinal, e se as coisas derem muito certo dos Clippers, buscar uma final de conferência, por exemplo. Não acredito que deve passar muito disso, mas o Blake Griffin bem demonstrando um jogo até melhor do que a gente esperava, pelo menos no começo de temporada, com mudanças significativas, né? Série de Chris Paul e tudo mais. Bom, pra gente continuar, vamos falar, completar até a 15ª colocação do ranking, e aí depois o Gabriel e o Marcos vão discutir aí o que vale a pena ser comentado aí das próximas posições. Bom, a 5ª colocação, exemplo dos Clippers também, surpreendente, é o Memphis Grizzlies. Na 6ª a gente tem o Boston Celtics, na 7ª o Cleveland Cavaliers, na 8ª o Toronto Raptors, na 9ª o Milwaukee Bucks, na 10ª o Portland Trail Blazers, na 11ª, o Oklahoma City Thunder, na 12ª, Orlando Magic, na 13ª, Minnesota Timberwolves, na 14ª, Washington Wizards, na 15ª, o Detroit Pistons. Bom, vale lembrar que a gente está lendo isso aqui na terça-feira à noite, quando a gente grava. Já está desatualizado, porque não está contando com os jogos que aconteceram aí durante essa terça. E o nosso podcast deve sair aí para você ouvir na quarta-feira. Então, se você ouvir na quarta, ou deixar pra ouvir na quinta, sexta, né, independente do dia que você ouvir, é claro que esse ranking já vai estar desatualizado, porque todo dia tem muitos jogos aí na NBA. Então, a gente está realmente discutindo o começo da temporada desses times, né? E utilizando o Power Ranking da ESPN para poder ter uma base aí, não ficar muito avulsa a nossa discussão. Mas, de fato, essas posições não são tão importantes. Gabriel e Marcos, o que vocês destacam aí desses times que eu citei da quinta até a décima quinta colocação? Acho que a gente pode falar um pouquinho do Boston Celtics, né, que foi notícia aí, junto com o Cleveland, as principais notícias do lado leste voltaram aí para essas duas equipes. E o Boston, apesar da lesão do Gordon Hayward, né, começa até melhor do que as pessoas esperavam depois do primeiro dia, né, do primeiro jogo. Porque você planeja todo o seu esquema ali para Kyrie Irving e Gordon Hayward, e aí a segunda peça, talvez, a segunda estrela desse time, se machuca, isso poderia causar aí uma... pelo menos um desconforto inicial, mas o time tem mostrado qualidade, aí o Kyrie Irving ficando, é evidente que a cada dia que passa, a cada jogo que ele faz com essa equipe aí do Celtics, ele tá mais confortável, e ele parecia um pouco receoso, assim, um paralelo que a gente pode fazer, por exemplo, com o Dwayne Wade, né, o cara que tava com um pouco de medo de arremessar, ou às vezes alguma bola e parecer individualista demais. Ele saiu de um esquema do Cleveland que era muito mais, né, a qualidade dos jogadores, e agora passa com o esquema do Boston Celtics com o Brad Simmons, que é uma coisa mais de time, é o time primeiro, e aí, então ele parece um pouco travado mesmo nesse começo, mas ele já está liderando o time em pontuação com 21,7 pontos por jogo, também 5,7 assistências, é também o líder do time, mostra que com a saída do Hayward, com a lesão do Hayward, é ele que vai ter que liderar aí a equipe nas principais estatísticas. Teve um lance aí do Kyrie Irving que mostra o quanto ele está se acostumando aí com esse time, aí no quinto jogo, né, no dia 26 de outubro, né, contra o Milwaukee Bucks fora de casa, já o segundo confronto entre essas duas equipes, ele teve um lance sensacional para cima do Michael Brogdon. Se não me engano, ali o Chris Middleton tentou fazer uma dobra, ele sem espaço nenhum conseguiu um giro espetacular, depois fez uma cesta, então mostra que ele é o Kyrie Irving, né, esses são os lances que sempre caracterizaram, que sempre marcaram a carreira do Kyrie Irving, né? Esse um contra um, esse jogo de dribles, de cortes, e que ele tá começando a implementar aí no time do Boston Celtics, e que vai... O sucesso do Boston vai depender, claro, de Al Horford, de Jason Tatum, que começou bem, que parece realmente ser um cara muito, né, bem, que vai conseguir realizar tudo que ele se esperava dele no draft. O Jaylen Brown também tá bem nesse ano, mais consistente do que na sua primeira temporada. Mas o sucesso ou não desse time em níveis, né, de brigar por título de conferência, brigar por título da NBA, cai com certeza, sem dúvida nenhuma, sobre o Kyrie Irving. Então, essa melhora de desempenho dele pode ser muito interessante e é fundamental para o sucesso dessa equipe. Antes de dar meu destaque aqui, eu queria fazer uma crítica à bela distribuição do calendário da NBA, né? O mal começou e o Celtics já jogou duas vezes contra o Bucks, por exemplo. É muito mal distribuído. Mas vamos lá, vamos voltar aqui e eu vou aproveitar para destacar o desempenho do Cavs, né? O Cavs que vem aí um início de temporada meio que conturbado. Nesse momento ele não tá nem entre os oito da conferência. Vem ali de três vitórias e quatro derrotas até hoje, até agora, nessa terça-feira. Mas vamos lá, vamos destacar algumas coisas aqui que parece que a gente já falou do Dwayne Wade, por exemplo, que pediu para começar no banco, tá sendo reserva aí nessas partidas. Não vamos entrar no mérito disso, porque o podcast dessa semana já tá bem corrido, outro dia talvez a gente fale sobre isso. Mas vamos lá, vou destacar uma coisa aqui, que o Ty Lue parece estar bem perdido nesse início de temporada, né? Já mudou de formação várias vezes nesse início, não tem uma formação fixa ainda. E não é uma mudança de formação porque perdeu peça, não. É por indefinição mesmo. Nada que ele que propõe tá dando certo. Por outro lado, a gente tem também o LeBron, que parece que tá meio, vamos dizer assim, desleixado, né? Nas outras temporadas você sempre vê o LeBron chamando a responsabilidade. Não dá certo, ei, vem cá, joga desse jeito, joga de tal jeito. A gente até já falou que o LeBron parece que tem mais... A palavra do LeBron parece ter mais peso que a palavra do técnico, muitas vezes. E esse ano ele não tá chamando essa responsabilidade. Agora, voltando lá ao Ty Lue, a gente pode pensar, será que é ele que não tem pulso mesmo? Ou é ele não tem uma visão de jogo diante de tanto cara de peso? A gente tem aí dois MVPs no time, ou dois ex-MVPs no time. É, All-Stars, três jogadores de All-Star. É, não, ela é, tem o Dwayne Wade, Kevin Love, LeBron James, Tristan Thompson, esqueci do Kevin Love. J.R. Smith. Tem muita gente boa nesse time que talvez seja realmente maior do que o Tyronn Lue, né? É, será que ele tem pulso pra esse time? É, e o Tyronn Lue vale a pena destacar que já começou um certo burburinho lá pra ver se ele vai ficar ou não até o final da temporada, né? Já tem uma certa sondagem da... precisa atrás de um outro técnico pro lugar dele aí. Aí a gente tem também, a confiança do Cavs está muito embaixo, até por esses maus resultados no início aí. Perdeu jogos bobos, assim, vamos dizer. Perdeu o jogo pro Knicks, assim, que... pô, o Knicks não tem um time pra... se você olhar time por time, o Knicks não tem time pra vencer o Cavs. Respeita a minha história. Respeito a história, mas o atual eu não respeito nem de longe. E... Pozingão tá aí, respeito. É o único que tá jogando naquele time, pô. É o único que tá jogando. E tá fazendo o time ganhar. Como é que o cara fala do cara desse? Esse cara é maravilhoso. Não, ele é maravilhoso, mas é o único que tá jogando. É, parece que tinha uma vontade a mais ali. É, foi. Eu assisti esse jogo e foi. O cara fazia o que queria ali. Tava até dando um pouco assim, pô, né? Ninguém vai. Fazer frente ao cara, né? E jogou demais. É. Mas só... pontos, cara, né? Isso, foi isso mesmo. E só pra gente finalizar essa parte do Cavs aí, outra polêmica recente foi que o Ty Lue foi à imprensa e se justificar a... esse início inconstante do Cavs aí por causa da parte física. Mas... tudo bem que e essa ir na imprensa não gerou uma boa repercussão entre seus jogadores, né? Mas duas semanas a menos. Mas será que a parte física tá mesmo pesando nesse time? O que vocês acham aí? Eu acho que não tem tempo assim pra parte física tá. Não tem, vamos dizer, caminho percorrido nessa temporada pra parte física tá pesando tanto assim ainda não. Acho que eu vou te. É, mas aí tem que lembrar que vocês já falaram mesmo, né? Um time cheio de veteranos, né? E por mais que não tenha jogado bem, e lógico que essa não é uma desculpa nessa altura do campeonato, tem aquele ponto, por exemplo, que o Gabriel falou, ah, o Golden State já não tá preocupado em ficar ganhando 70 jogos na temporada. Assim. É bem provável que eles vão aos playoffs, bem provável que nas primeiras colocações, então meio que essa parte física, por exemplo, pegar, né? Eu acho que mais que qualquer outro time, os Cavs precisam fazer isso. Chegando nos playoffs, importante ser todo o Wayne Wade saudável, o Derrick Rose. Vai ter o Isaiah Thomas, né? A partir de janeiro, o LeBron James principalmente. Então, assim, é lógico que a gente fica chateado que queria ver os Cavs jogando bem, mas não tô preocupado, assim, ainda não. Tá ruim, de fato. Mas a chave vira mesmo quando chega nos playoffs. Marcos, acho que o Bernardo falou bem. Vou te devolver com uma pergunta, que eu acho que eu já sei sua resposta e depois eu comento também. Mas apesar de todo esse começo controverso, digamos, né, com o time não jogando bem, com tantas derrotas, já são quatro. Você acha que é para se preocupar ou é uma coisa momentânea? Esse time do Cleveland ainda tem qualidade, ainda vai chegar nas cabeças, o que você acha? Não, eu acho que eu tava até conversando isso com o Bernardo hoje mais cedo, mas eu acho que não. Até porque se classificar no leste não é lá grande, não tem uma grande dificuldade, né? E como a gente já falou, playoffs a chave muda, é outro campeonato. E principalmente quando um jogador, igual a gente falou, tem jogadores muito veteranos, eles sabem jogar playoffs, estão cansados de jogar playoffs e a experiência vai pesar nisso aí. Eu preocupo mais com a parte física no final da temporada lá, relacionando com, não da temporada regular, mas os playoffs mesmo, do que agora, porque, velho, vai classificar, vai. Não, não. Concordo com você. Vou aproveitar, tô me sentindo aqui uma roda de entrevista aqui. Vou aproveitar o gancho do Leste, vou fazer outra pergunta. Você disse que classificar no Leste não é tão difícil e realmente não é. Você acha que esse Orlando Magic, com 5 vitórias e 2 derrotas, é mais do que a gente esperava? Ou é fogo de palha? Como é que você vê esse time aí? Já teve Aaron Gordon com mais 40 pontos no jogo, Vujovic com mais 40 pontos no jogo, Mo Spitz na segunda-feira metendo 6 bolas de 3. O que você vê desse time aí do Magic? Você tem alguma dúvida que isso é mais do que a gente esperava? Não. Que isso é fogo de palha? Ah, não. É mais do que eu esperava, com certeza. Mas fogo de palha eu já não sei, não. Porque esse time tá conseguindo bem passar por cima assim. Exato. Isso que eu falo assim. Venceu o Heat fora de casa. Venceu o Heat em casa, perdão. Cavs fora de casa. Spurs em casa. Venceu agora os Pelicans. E, então, assim, né? Não é... Não sei se é tão fogo de palha assim. Como a gente ressalta sempre. Não, olha aqui. São pouquíssimos. Ele pode jogos, classificar. Né? É, ele pode pegar playoffs, porque a gente tem no Leste um grande número de times ali brigando pela primeira posição do draft. Mas, ó, você tem Hawks, Bulls, Nets e Knicks brigando por. Que vão brigar por baixo a temporada inteira. Mas que ele vai manter lá em cima, não vai não. Pode classificar, mas que vai ficar ali em cima e vencendo essa galera a temporada inteira, não vai não. Ainda mais, e tem outro ponto, que o Magic ainda não começou a pegar os grandes times do Oeste ainda. Não pegou ninguém do Oeste. Né, pegou o Spurs, mas... É, pegou só o Spurs. Mas só também, só. O resto foi tudo do Leste. O Pelicans, que é um time que briga no Oeste, mas não é de longe nenhum dos favoritos, né? Não, a hora que começar a pegar o Rockets, o Thunder, a hora que o Thunder principalmente encaixar aí esses times e pegar um Thunder encaixado, o Rockets e o Warriors, aí não, aí. A hora que começar a pegar mesmo time pesado, não vai aguentar não. Bom, isso é muito fogo de palha. É, antes da gente fechar nossa discussão sobre a NBA e aproveitar que o Max falou do Thunder, que nesse momento vence o Milwaukee Bucks por 13-8. Vou chamar a atenção para a estatística de um jogador em específico, que está 6 minutos de quadra, 4 pontos, 2 rebotes, 2 assistências, um dos principais nomes da liga até agora e que vem impressionando porque o estilo de jogo mesmo bastante dominante. O grego Giannis Antetokounmpo. É até difícil de falar o nome do cara, né, velho? Assim, mas a gente vai acabar aprendendo se ele continuar jogando desse jeito, né? E inclusive ele não tá jogando bem só agora, manteve o ritmo dele na temporada passada, que também foi muito boa. Cara, igual a pergunta é parecida com a do Orlando Magic: é isso tudo mesmo? Sim, será que ele vai continuar jogando assim a temporada inteira? E se continuar, até onde ele pode levar esse time dos Bucks? Ah, pra mim, ele é legítimo. É o que os americanos chamam de real deal, né? Ele cresceu demais a cada temporada. Na temporada passada, ele já foi o principal jogador de um time que chegou até os playoffs. Acabou saindo da primeira fase pro time dos Raptors. Mas que vale ele carregando esse time. E esse ano, ele parece com mais vontade do que nunca, né? Ele tá jogando realmente... Parece que ele quer cumprir mesmo o desafio do Kobe e ser o MVP, porque o jogo dele Tá sendo dominante de uma maneira que a gente não vê há muito tempo, assim. Alguns jogadores como LeBron James em temporada regular não têm conseguido fazer nos últimos anos o que ele tem feito nesses primeiros jogos. Acho que pelo que ele já demonstrou e pelo talento que ele tem, ele pode sim ser isso tudo. Agora, onde ele vai chegar vai depender muito desse time dos Bucks, né? Um time que vira e mexe Malcolm Brogdon, rola um boato de que ele pode ser trocado quando um jogador mais estrela tá insatisfeito ou diz que ele pode sair. Então, assim, mudança ainda pode acontecer e isso acho que vai ser muito influente no sucesso ou não desse time na temporada, mas não acho que é um time que vai conseguir, por exemplo, desbancar, pelo menos nessas formações atuais, o time dos Cavs e dos Celtics, que pra mim são favoritos no Leste ainda. Não, que ele vai conseguir desbancar esses times eu acho muito difícil, mas que ele vem tendo uma atuação monstruosa, isso é fato. Vamos só pegar os números dele aqui, ó. Ele tá tendo, nessa temporada, a média de 39 pontos por jogo. Tá tendo um aproveitamento de 33% das bolas de 3. 10 rebotes por jogo de média e 5, quase 6 assistências por média também. É espetacular o que esse cara vem fazendo, Fraga. Via números esse. Você pegar a média do Westbrook ano passado, no início de temporada, não chega perto da média dele no início dessa temporada. E parece que ele tá realmente com muita vontade de manter esses números. É muito difícil esse time chegar a algum lugar, porque não tem outros grandes nomes para ajudar. Mas que ele vai fazer uma diferença sim até o final do jogo, até o final da temporada, vai. E será que a gente já não tem aí um possível garantido ao Star Game essa temporada, não, hein? Eu acho que pra ele tá fácil. Ele vai, mesmo que as pessoas não saibam twittar o nome dele, esse ano ele tá lá de novo como titular, né? Pra quem não sabe, essa foi uma reclamação dele quando a votação passou a ser através do Twitter, né? Ele reclamou porque a galera ia errar o nome dele e o sistema não ia reconhecer o número de votos dele porque o nome tá incorreto. E errar o nome dele e talvez ultrapassasse os 140 caracteres. O cara precisa de um apelido, né? Tá de sacanagem. Vamos votar como o Greek Freak, que dá mais fácil. É só fazer essa sugestão pra liga. É, pô. Deixa eu a gente fechar, acho que a gente precisa fazer um destaque aqui, hein? Galera falou de Nova York, mas ninguém percebeu que desde que o Jared Jack virou titular, esse time tá 3-0 contra Nets, Caps e Nuggets. Então, foco nessa reconstrução aí, Porzingão meteu 38 pontos contra os Nuggets e empolgou é real, hein? Eu não vou nem falar nada, tá? Eu não vou nem falar nada. A grava que isso foi no podcast 9. Falei empolgou, Pedro. Falei mais nada. Falei que a empolgação é real. Não, olha aqui. O Knicks empolgar. Eu quero casar com esse pozinho. E aqui, ó, eu vou falar uma coisa. Se o Knicks empolgar realmente, é ruim pra você. Lembra da promessa que você fez no nosso primeiro podcast, tá? Ah, é verdade. Não foi no primeiro, não, mas foi em algum. Não, foi no terceiro. Foi no terceiro podcast. É, tinha prévia do Leste. Aí, assim, não, é? Não, falei isso foi campeão. Aí nem eu acho que eu era campeão. Não. Você não foi isso o campeão, não, hein? Eu vou escutar novamente aquilo ali pra garantir, tá? Deu ruim pra nós. Nem sei mais o que eu falei. Ai, ai. Então, depois dessa lembrança muito importante aí do Márcio, né? E da súbita mudança de humor do Gabriel, que agora vai ter sido um pouquinho de quebrar a perna, ou então ser trocar. Eu quero gente... Esse aqui é um torcedor. A gente vai ficando por aqui, né? Sempre lembrando, na semana que vem a gente tá de volta, agora há uma boa sequência aí, claro que a gente ficou pelas ausências das duas últimas semanas. Também sempre achei sendo divulgado do Mais Esportes, facebook.com/maisesportesreal, o seu agregador de podcast preferido, caso você tenha um aparelho Android, e se você tiver um aparelho da Apple, é só pesquisar no iTunes o BallersCast, BallersCast, tudo junto. Você acha a gente lá, assina o feed e faz o download do nosso programa que tá subindo. A gente vai ficando por aqui. Um abraço, Gabriel. Um abraço, Marcos. E até semana que vem. Um abraço, Bernardo. Um abraço, Gabriel. Um abraço, pessoal. Até semana que vem. Adeus, colega. A gente fica por aqui e até semana que vem.